11 horas e 9 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estamos já no dia 27 de fevereiro de 2014. Estamos quase no término do período da Piracema nos rios aqui da região. Eu vou conversar neste momento com o capitão Valdecir Gonçalves Capelli, ele que é comandante da 5ª Companhia da Polícia Ambiental na Polícia Militar do Estado do Paraná. Bom dia. Bom dia. Como é que estão aí os preparativos até para este período final, essas horas finais da Piracema aqui no estado do Paraná? Durante o período de restrição, já temos até um balanço de se houve aumento ou queda no número de crimes ambientais aqui no estado? Sim, temos um balanço final aí, na realidade. Nós temos o último dia ocorrendo, amanhã seria o último dia realmente da Piracema. E até o presente momento nós temos aí mais de 3.500 metros de rede apreendida, tivemos 8 prisões, tivemos aí inúmeros munimentos, várias pessoas que pescaram em locais proibidos, além do período proibido, né? E também tivemos aí 30 cações apreendidas. Aqui no oeste do Paraná, no extremo oeste do Paraná, na região de Foz do Iguaçu, esse desrespeito ao período da Piracema, ele ocorre principalmente na área do Rio Paraná ou mais também voltado ali para a área do Parque Nacional do Iguaçu? Na realidade, nós temos algumas pessoas que insistem, né, de pescar os peixes nativos ainda na nossa região aqui. Então, no Rio Paraná, nós temos várias ocorrências aí, a diria que a grande maioria das ocorrências que nós tivemos foram no Rio Paraná. No Parque Nacional do Iguaçu, temos alguns casos de pessoas que acabam ainda invadindo o parque aí, parecendo que era a carta e a pesca predatória dentro do parque, é totalmente proibido, mas é um número menor em relação à pesca em outros rios aqui nesse período proibido também. Continuamos com muitos problemas de invasão do Parque Nacional do Iguaçu, essa questão da caça predatória e também extração vegetal. Continuamos com um elevado número de ocorrências ou houve uma diminuição nos últimos tempos? Não. A questão é bem controlada, na realidade, a questão do Parque Nacional do Iguaçu. O pessoal sabe que existe policiamento, nós temos equipes que fazem as patrulhas internas do parque, e isso coíbe bastante esse tipo de ação, né? Então as pessoas evitam realmente esse tipo de situação de caça e caça predatória no interior do parque. Mas, claro que nós sabemos que sempre tem aqueles que correm risco. Né? Então nós estamos trabalhando determinadamente para tentar evitar que essas agressões ao parque ocorram. E a gente sabe também que, independente do período de Piracema, especificamente quanto ao Rio Iguaçu, existe uma restrição de pesca de algumas espécies nativas determinadas aí pelo governo do estado do Paraná. Independente do período de Piracema, essa fiscalização ela continua nas águas do Rio Iguaçu? Isso é extremamente importante nós lembrarmos que não é só no Rio Iguaçu, é dentro do estado do Paraná, está proibida a pesca de 6 espécies nativas aí, entre elas dourado, pintado, jaú, piracanjuva, monjolo. Esses peixes estão com a pesca totalmente proibida, mesmo pós-Piracema, vai acabar a Piracema agora, mas esses peixes continuam proibidos a pesca e o comércio dentro Na realidade, temos uma questão do Rio da União, que é o Paraná, inclusive existe uma discussão aí sobre a questão da proibição estadual ou não. Então, a Polícia Ambiental vai continuar fiscalizando o quê? Primeiro, a pesca em outros rios dessas espécies. Pescou em outro rio esse tipo de peixe, será o claro. A questão do Rio Paraná, mesmo que a pessoa esteja pescando no Rio Paraná, que seria de domínio da União, inclusive essas questões de interpretação de lei aí que nós estamos discutindo, inclusive do Ministério Público, mas nós temos aí a questão do comércio. Está proibido não só a pesca, mas o comércio e o transporte. Então, dependendo de onde a pessoa independente de onde ela capturou, ela não pode transportar essas espécies dentro do estado do Paraná e não pode comercializá-la. Então, nós temos uma questão aí de interpretação da lei que nós vamos continuar fiscalizando. Mesmo após o período de Piracema, essas espécies não poderão ser comercializadas dentro do Paraná e nem transportadas. Quem tiver denúncias de crimes ambientais, de situações que violem a legislação aqui no estado do Paraná e também a legislação federal, de que maneira pode entrar em contato direto com a Polícia Ambiental aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Na cidade de Foz do Iguaçu nós temos o 3529-9045, que é o telefone da Companhia da Polícia Ambiental de Foz, em que as pessoas poderão estar fazendo a denúncia. Nós estamos sem o disco de denúncia funcionando no momento, mas esse telefone é direto da companhia e as pessoas podem fazer a denúncia, nós vamos dar o atendimento devido a essas ocorrências. Conversei aqui na CBN Foz com o capitão Valdecir Gonçalves Capelli, ele que é da 5ª Companhia de Polícia Ambiental aqui do estado do Paraná. Capitão, muito obrigado por essa participação e esclarecimentos aqui na Rádio Que Toca Notícia. Nós agradecemos. Bom dia.